E o meu também é dos outros jogos, não sei nem pra que eu tenho aquilo tudo. Vamos lá? Vamos. Me cinco. É. Melindre. Combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Pois, muito bom. Vamos elevar os nossos pensamentos. Vamos abrir os nossos corações. Deixar que essa espiritualidade amiga, que esses bons espíritos que nos acompanham, que nos recepcionam e que nos coordenam para esse estudo de todas as quartas-feiras, nós possamos poder vibrar e nos fazer merecedores de toda essa assistência. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade. Agradecer por mais esse encontro que fazemos com todos esses nossos irmãos, do plano espiritual e também do plano material. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade santa de estarmos aqui refletindo sobre o seu evangelho de luz e de amor. Queremos te agradecer por esse encontro benfazejo e amigo com todos esses nossos companheiros. Agradecemos pela presença dos nossos amigos espirituais, dos nossos guias. Agradecemos pela presença do nosso irmão Saulo, responsável por essa coordenação desse estudo. Agradecemos também, Senhor, por todos os irmãos que vêm aqui conosco vibrar no pensamento mais alto, para que nós possamos extrair o melhor da sua vinha, da sua seara de luz e de amor, Senhor. Possamos nós nos fazermos mais uma vez merecedores de toda essa assistência, de todo esse amparo, de toda essa proteção. Permita-me, Senhor, possamos estarmos aqui numa tarde bem feliz para podermos sair com todas essas benesses e que nós possamos dividi-las com todos a quem nós nos encontrarmos pelo nosso caminho. Abençoa todos os nossos irmãos que aqui estão conosco e abençoa também, Senhor, aqueles que aqui não puderam chegar. E que nós possamos, Senhor, ter uma tarde santa e bendita. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Adeus, então faz a prece de encerramento. Tá. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra, para expiar nossas faltas e melhorar-nos. Em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos em que nos entretém para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los, se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços, e se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal é que os atrai, ao passo que o bem os repele. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiões e pelos bons espíritos, a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. O mal não é obra tua, Senhor, porquanto o manancial de todo bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Quando os homens as cumprirmos, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Desde que temos vontade para o fazer, também podemos ter a de praticar o bem. Pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. Graças a Deus. Muito boa tarde aos nossos amigos do mundo material e também aos nossos amigos do mundo espiritual. Em mais uma tarde de estudos da nossa tão amada doutrina espírita. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Novo Testamento, na tradução do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, continuando o Evangelho de Mateus. Hoje, vamos trabalhar aqui o capítulo 17, versículo 14, que tem o título O Endemoniado Epilético, né? Também está em Marcos, capítulo 9, 14 e 29, e em Lucas, capítulo 9, 37 e 42. Se der, a gente vai também para a segunda previsão do Calvário, 17 e 22. Eu não sei se Jesus e Pedro pagam tributos, a gente vai conseguir fazer. Mas vamos com calma, vamos ler aos pouquinhos, a gente vai conseguir lá. Vou começar aqui, então. O endemoniado epilético. Marcos, capítulo 9, versículos 14 e 29. Lucas, capítulo 9, versículos 37 a 42. 17 e 14. Depois de se dirigirem à turba, aproximou-se dele um homem. Ajoelhou-se. 17 e 15. E disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático. E padece horrivelmente, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. 1. Lunático. Era uma espécie de loucura, com intervalos de lucidez. Noutros casos se referia à epilepsia. Acreditava-se que os ciclos dessa doença estivessem relacionados com as fases da lua ou com os seus raios. No Novo Testamento, há uma distinção entre os lunáticos e os endemoniados, embora também se atribua, em alguns casos, aos espíritos impuros, daimones, a causa dessa doença. 17, 16. Levei-o aos teus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. 17, 17. Em resposta, Jesus disse: Ó, geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui ele. Pervertida, literalmente, está torto, desviado. Metaforicamente, o que está pervertido, corrompido. 17, 18. Jesus o repreendeu, e o daimon saiu dele, e o menino foi curado a partir daquela hora. 17, 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: Por que não fomos capazes de expulsá-lo? 17, 20. Disse-lhes: Por causa da vossa pouca fé. Amém. Vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Amém. É o amém. 3. Transliteração do vocábulo hebraico. Trata-se de um adjetivo verbal: ser firme, ser confiável. O vocábulo é frequentemente utilizado de forma idiomática, partícula adverbial, para expressar asserção, concordância, confirmação, realmente, verdadeiramente, de fato, certamente, isso mesmo, que assim seja. Ao redigir o Novo Testamento, os evangelistas mantiveram a palavra no original, fazendo apenas a transliteração para o grego, razão pela qual também optamos por mantê-la intacta, sem tradução. Nós já vimos isso aqui, não foi? Vamos vendo isso aqui antes. 17 e 21. mas esta espécie não sai senão mediante oração e jejum. 4. Este versículo é rejeitado pela crítica textual contemporânea sob o argumento de que foi acrescentado posteriormente, visto estar ausente dos manuscritos mais antigos. Pode ir para o próximo? Pode, vamos. Segunda previsão do Calvário. Está em Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 32, e Lucas, capítulo 9, versículos 43 a 45. 17 e 22. Reunindo-se na Galiléia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. 17 e 23. O matarão e no terceiro dia se levantará. Eles se entristeceram muito. Se levantará, literalmente erguer-se, levantar-se, expressão idiomática semítica que faz referência à ressurreição dos mortos. Para expressar a morte e ressurreição, utilizava as expressões deitar-se, morte, e levantar-se, ressurreição. Perfeito. Dá para a gente fazer outro? Jesus e Pedro pagam o tributo? O que vocês acham? Uhum. Dá. Eu acho que dá. Então vamos. Jesus e Pedro pagam o tributo. 17 e 24. Chegando a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os coletores de dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as de dracmas? 17 e 25. Desculpe. Os coletores, literalmente, os que recebem de dracmas. Trata-se dos coletores do imposto anual e pessoal, destinado a cobrir as despesas do templo ao qual se obrigavam todos os homens hebreus. De dracmas. Uma dracma dupla, ou seja, uma moeda com valor de duas dracmas, de dracma. A palavra grega dracma significava, na Grécia Antiga, tanto a medida padrão de peso para prata, correspondendo aproximadamente a 4,37 gramas, quanto a moeda chamada dracma, que correspondia, por sua vez, a 17,48, 4 vezes 4,37 gramas de prata, representando um padrão monetário naquela região. Mestre. Não paga de dracmas? Isso. Literalmente, não cumpre de dracmas. Referência ao cumprimento do preceito que prescreve o pagamento de tributo para custear o templo, uma espécie de dízimo anual. 17:25. Ele disse: sim. Entrando na casa, Jesus antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra o imposto ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Impostos. Quatro. O cumprimento, referência ao cumprimento do preceito que prescreve o pagamento de tributo para custear o templo, uma espécie de dízimo anual. Censo. Avaliação, contagem das pessoas e avaliação de suas propriedades, espécie de imposto sobre renda e propriedades. Filhos. Jesus utilizava a palavra filho onde deveria utilizar súdito, num trocadilho semítico que remete à sua situação de filho de Deus, juntamente com seus discípulos que seriam seus irmãos. 17:26. Ao responder dos alheios, Jesus lhe disse: sendo assim, os filhos estão livres. Estão livres no sentido de isento do pagamento. 17:27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e segura o primeiro peixe que subir. Ao abrir-lhe a boca, encontrarás um estáter, tomando-o, dá a eles por mim e por ti. Estáter, uma moeda de prata equivalente a 4 dracmas, lembrando que a moeda chamada dracma correspondia a 17,48, 4 vezes 4,37 gramas de prata. Hoje estamos até vendo até a política monetária daquela época, né? Palestina. Isso aí era o dízimo. Muito bom. Então vamos lá. remetendo ao primeiro texto que nós lemos, endemoniado e epilético. Vamos aqui, rapidamente, para a gente poder discutir cada um deles. Eu estava sentindo uma dificuldade, eu estou vendo que eu estou sem óculos. Mas vamos lá, dá para ler. Essa passagem aqui, ela é uma sequência daquela passagem que nós vimos semana passada, quando Jesus havia descido do Monte Tabor, né, que tinha acontecido a transfiguração, né, ele levou lá três discípulos, né, Simão Pedro, né, conhecido como Pedro, que era o mais velho, João e Tiago, os dois irmãos. João aqui é o evangelista, não é o Batista, é o evangelista. Aquele menino, quando tinha 16 anos, começou a seguir Jesus. E daqueles todos os discípulos, dos 12, é o único que fica até o final, né? No Calvário de Jesus, lá no, quando Jesus já estava preso à cruz, daquele madeira infame. Então, e é o único que, por coincidência ou não, não morre crucificado. O resto, todos eles morrem crucificados, menos João. E aí, o que está acontecendo aqui, para a gente ter uma noção? Jesus está descendo o Monte Tabor, né, com Simão Pedro, João e Tiago, e está acontecendo essa situação aqui, que um pai, né, que tem um filho que tem um problema, né, e pede para que os discípulos o curassem, né, curassem o filho, porque ele se jogava no chão, às vezes se jogava no fogo, se jogava na água. E quando o pai corre, se ajoelha junto a Jesus e pede para que o mestre cure seu filho, né? Porque eu apresentei os seus discípulos e eles não conseguiram curá-lo. Aí Jesus vem com aquela série fácil: ó, raça de víboras, até quando suportarei? Até quando estarei convosco? E aí traga aqui o menino. E aí vem, e Jesus, naquela sua autoridade moral, pede para que o espírito se afaste do menino. Aqui está dizendo como saiu dele. O espírito não entra o espírito imperfeito não entra na gente. Ele está próximo, porque nós somos mais do que corpo físico, e a nosso corpo é muito mais do que isso que a gente está vendo, né? A gente tem uma aura, a gente tem um fluido, né, muito maior que se abre, muito mais do que isso. Então, o que acontece? Quando a gente dá passividade, aproximação, mesmo na própria psicofonia, né, que a gente vê nas casas espíritas, né, aproximação do espírito, ele não está entrando em ninguém, ele está se aproximando. Então, está havendo uma combinação, né, de fluidos, né? É isso que está acontecendo. Nesse caso aqui, era quase uma subjugação, né? Um processo obsessivo, né? Apesar do menino ter também um problema orgânico, né? Mas Jesus conseguiu fazer com que o espírito se afastasse, e com aquela autoridade moral, e não há outra coisa para você trabalhar nessa situação do que seja a possibilidade da ascensão moral. Por que a gente fala isso? Porque quando a gente estuda Novo Testamento, Evangelho, a gente está falando de moral. Não tem outra coisa que a gente está falando. O amoral não vai conseguir. Imaginamos aqui um exemplo muito prático, né? Nosso querido deputado ilibado, o Cunha, Eduardo Cunha, chegando para um par daqueles dizendo assim: ó, você não pode fazer isso não, porque isso está errado. O cara vai dizer: meu amigo, você está me falando isso por quê? Você é o primeiro da lista, como é que você vai... Então, ele não tem ascensão moral para poder dizer uma coisa, repreender, uma vez que o outro sabe que ele é o primeiro a fazer. Jesus não, o contrário, né? Ele chega perto do Espírito, e o Espírito já sente aquela presença maior. Vamos imaginar que é o seguinte: quem chegou perto de Chico, já dizia que Chico tinha uma aura que fazia você, né, se sensibilizar. Imaginemos Jesus, né? Como é que deve ser a situação, né? Você chegar perto do mestre, cara, Saulo de Tarso cai de joelhos, né? Isso que eu ia falar. E era Saulo. É. Então, o espírito já sai. Tem uma passagem também que eu gosto muito, daquela a gente viu aqui, não sei se vocês lembram, que é daquela vara de porcos. Lembra da... Nós já passamos essa passagem aqui. E aí, Jesus, filho de Davi, lembra disso? Jesus, filho de Davi, que tem tus contra nós? E aí eles saíram, como te chamas? Ah, nos chamamos legião. Por quê? A legião, que era um destacamento romano, era um grupo. Então tinha tanto espírito próximo, né, daquela pessoa, que eles correram. E o animal, muito sensível, que era o porco, se jogaram, né? Eles se jogaram da ribanceira. Aí eu lembro que na passagem, aquelas pessoas que estavam ali ficaram com raiva deles. Pô, você matou os nossos porcos? Então sai daqui. Tiraram Jesus e os discípulos dali. Lembra disso? Lembra. Que nós vimos isso aqui, nessa passagem? Então, se uma legião de espíritos, né? Todos esses espíritos imperfeitos, eles têm essa sensibilidade de sentir que Jesus é, na realidade, tem uma ascensão moral sobre eles, então eles vão fazer. É aquilo que a gente vê até do chefe, né? Quando ele tem ascendência moral, ele fala e você obedece, porque o cara tá certo nisso, que ele é o primeiro a dar o exemplo. Então Jesus, mais do que simplesmente falar, ele dava o exemplo. Então ele é a pessoa que tem essa ascendência moral perante a todos nós, principalmente perante esses espíritos. O que acontece na casa espírita, para a gente só fazer uma associação, quando a gente vai trabalhando a questão do diálogo, na desobsessão, eu não sei como é que se chama nas outras casas, mas geralmente é desobsessão, né? O próprio Chico tem um livro que só fala sobre desobsessão, né? Como você faz o tratamento. Aquilo aí você tá conversando com o espírito, né? Geralmente o companheiro está precisando desse auxílio, está precisando dessa conversa. E aí, o trabalho de evangelização, né, de esclarecimento, vamos colocar assim, ele é muito superior quando aquele que está falando, ele está falando, mas ele exemplifica aquilo que ele fala. Porque às vezes o espírito que está ali, ele sabe que aquele que está dizendo, doutrinando, não faz nada daquilo que ele está comentando. Então, é um processo que você precisa ter o reconhecimento, ainda que você não faça isso sempre, mas você já começa a tentar para poder, né, ser um daqueles dignitários que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, do Sede Perfeitos, que diz assim: conhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e o esforço que faz para domar as suas mais inclinações. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Então, o que significa isso? Nós não somos santos. Muito pelo contrário. Nós vamos olhar nossa ficha corrida. Nossa. A delegacia vai se espantar. Nossa, tem uma ficha corrida e tanto, hein? Mas a gente tem possibilidade, mecanismo. Hoje nós já temos o roteiro para a gente sair daquela vida e entrar numa vida, tá, mais digna. Então o esclarecimento ali, normalmente, é mais para a gente trazer o companheiro, desfazer nele aquele sentimento de raiva, de mágoa, de angústia, e esclarecer que ele já não faz mais parte do plano material. Normalmente é assim. Por quê? Ao contrário do que as pessoas dizem, quem morreu não volta. Muitas pessoas morrem e não têm noção que morreram, infelizmente. Com certeza com nós vai ser diferente. Nós já temos aqui uma orientação maior dentro da doutrina espírita, a gente vai saber quando a gente morreu de fato. Cadê meu cordão de prata? Exato, cadê meu cordão de prata? Vou para o espelho, não estou me vendo, então morri, de fato. Então, Jesus, nessa passagem, ele faz esse afastamento, né, esses espíritos, mas ele dá uma reprimenda junto aos seus discípulos, porque ele diz o seguinte depois, quando eles vêm perguntar a Jesus: por que, mestre, nós não conseguimos curar o menino, né? Afastar o demônio. Por causa da vossa pouca fé. Uhum. A gente já viu aqui, tem uma passagem lá, acho que no Mateus 10, se não falo em memória, vocês podem até ver, Mateus 10, que é só fala de fé. Né? Só as parábolas que falam só de fé. É, do grão de mostarda. Exatamente. Do grão de mostarda, da não, é, da figueira. Mas tem um fala sobre fermenta, do fermento. É. Tudo isso é questão de fé. Então Jesus bate muito nisso. Por quê? Porque a nossa fé é fraca. A nossa fé é muito fraca. E não estou falando que é de você, todos nós. Na primeira tempestade a gente, ai meu Deus, Pedro, você afundou porque você duvidou. Eu falei para você vir, você duvidou, você caiu, afundou. E a gente é da mesma forma. No primeiro problema que nós temos, a nossa fé, ela enfraquece. Ela cai por terra. No primeiro momento difícil, a gente, ai meu Deus, pelo amor de Deus, e aí, eu vou fazer o quê? É o desespero, né? O transtorno. Como é que eu vou resolver isso? E a gente esquece que a gente é olhado, que a gente tem amigos espirituais, né? Que a gente tem Jesus como nosso irmão maior, que diz que jamais nos abandonaria. E aí poucos são aqueles que fazem uma reflexão sobre aquilo que está se passando, enxergar de um outro ângulo. Porque esse ângulo aqui, que é o ângulo que a gente está caindo no precipício, é mais claro, de fato. Mas toda a situação ela tem uma outra visão que... naquele momento ali de necessidade, a gente acaba, né, perdendo a nossa fé. E aí quando a gente perde a nossa fé, a gente faz que nem a Pedro, afunda. A gente faz que nem os discípulos, não consegue curar. Porque Jesus disse, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, diria, montanha, vai daqui para acolá, e de lá para cá, e assim aconteceria. Tudo lhe seria possível. Agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui na página 299, no capítulo A Fé Transporta Montanhas, o Kardec faz um desenvolvimento muito interessante sobre a questão da fé. Vocês provavelmente já devem ter lido, né, 299. Essa passagem aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Já pesquisei. Você pode me ajudar aqui, Patrão, só para a gente poder... Aqui. Essa passagem a gente já leu, que é essa aqui. Aqui. Vamos lá. E aí o Kardec faz uma... tem um comentário sobre essa passagem, falando sobre a questão de fé, né? Para a gente poder entender o que, é que significa isso. Ele explica aqui, né? É. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, que não acredita que possa vencer. Vejam bem. É um esclarecimento muito bom, apropriado pelo nosso mestre Dionísio, que é o Kardec, falando sobre a questão de fé. A doutrina espírita, ela trabalha com a questão da fé, e a gente já até tem uma frase nela que para mim sempre me chama a atenção e que a gente deve sempre ressaltar quando a gente estiver pensando na questão de fé. Kardec diz assim, fé inabalável, só que pode encarar face a face a razão em todas as épocas, em todas as fases da humanidade. O que significa isso? Na realidade, nós temos que ter uma fé, mas uma fé raciocinada. A gente não pode acreditar por acreditar. É porque o Edson está dizendo, porque o Cosmo está dizendo, porque o Divaldo está dizendo. A gente tem que ter, na realidade, o raciocínio. E é isso que a doutrina espírita sempre coloca para todos nós. E o Kardec sempre colocou isso muito bem. quando ele dizia o seguinte: se um dia a doutrina espírita chegar a um momento em que a ciência, né, estiver dizendo uma coisa e ela dizendo outra, vá pela ciência. Kardec era um cientista. Hoje, com o fato que aconteceu ontem, né, que todo mundo soube, né, que nós conseguimos chegar, né, até mandar essa sonda lá para esse planeta, Júpiter, que a doutrina espírita já fala sobre Júpiter, né, seria um dos planetas onde os espíritos mais elevados estariam dentro do nosso sistema solar. Não sei se vocês já leram isso. É lá com a comunicação do Palissy. Isso. Então, o que... Júpiter 1856. A gente precisa, exatamente, estar ligado nisso, porque o espiritismo já fala, né, que esses espíritos habitam, né, esse planeta, né? Seria onde a gente vai encontrar os espíritos mais adiantados aqui do nosso sistema para poder entender isso. E graças a Deus, hoje a gente se desdobra, sai daquela mesmice, daquela ideia antiga de Ptolomeu, que dizia que a Terra era o centro do universo, e a gente descobriu que não é assim. E essa ideia não foi uma ideia repentina, não. Isso durou mais de 1000 anos. A Terra seria o centro do universo. A gente descobriu que a gente não é. A gente é poeira cósmica, né? E a gente percebe hoje que a humanidade, ela já está trabalhando essa questão de inteligência, raciocínio, né? Para que, não que isso vai nos afastar do Criador de Deus, mas nos deixa com uma certeza que existe algo muito superior, né? E nos dá a certeza, a ratificação, que Deus de fato existe. Independente de como os cientistas nos apresentam que começou tudo, né? A gente até, no início aqui, a gente andou vendo alguns vídeos, filmes, de como o processamento da criação da vida, do universo. Isso é uma coisa que, com a fé firme, com uma fé racional, é mais fácil a gente poder entender o todo. A ciência... ela hoje nos coloca o quê? Nos coloca que o universo, né, esse universo que a gente habita, ele está em expansão. E seremos nós os únicos habitantes desse universo, né, que está sempre em expansão? A gente conhece apenas a nossa galáxia, mas quantas bilhões de galáxias existem por aí? Quantos sóis, quantos planetas? E a gente pode dizer que nós somos apenas os únicos? Segundo os textos bíblicos, a Terra teria 5.000 ou 6.000 anos. No máximo. Só que a ciência prova que não é dessa forma. As camadas rochosas que você vai encontrando dentro do centro da Terra, você vê hoje, graças ao carbono 14, a idade daquele amálgama, daí que salia um solidificado do outro, são milhões de anos. Então, sinto muito. Não vai ser simplesmente porque alguém disse que é, que você vai acreditar. Então a gente tem hoje essa certeza, graças ao quê? Uma fé raciocinada. Quando os amigos espirituais, eles nos chegam e nos dizem que nós temos que ter bom senso, temos que usar a razão para a gente poder acreditar, e Jesus, nessa passagem aqui, fala o seguinte: se tivesse fé como tamanho de um grão de mostarda, poderia dizer o seguinte: montanha vai de lá para cá e daqui para acolá, e assim aconteceria. A fé raciocinada é isso que a gente colocou aqui para a gente poder raciocinar bem. Ela não vai nos evitar o seguinte: vai nos evitar a gente acreditar por acreditar, ou que simplesmente alguém vai nos dizer assim: beleza, quando você morrer, 61 varões, 120 varões vai te esperar do outro lado, sem te comprovar absolutamente nada. Vai nos tirar do fanatismo cego, para a gente não ser mais um daqueles bois tangidos que são carregados pela massa porque alguém está comentando. Vai nos evitar que a gente saia por aí explodindo as pessoas, porque o paraíso nos aguarda, nos espera. Graças à lei de causa e efeito, graças ao sentido que nós temos que fazer o melhor para que nós possamos... para os outros, assim como a gente mesmo, né? Quer para nós. Isso é sentença de Jesus. Então, essa passagem, ela nos remete a essa fé que, dentro da doutrina espírita, o Kardec explica muito bem. lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aqui que a gente, quando a gente vê no Novo Testamento, e nos dá essa condição de ter fé, sim, acreditar. Mas não acreditar por acreditar, mas acreditar porque a gente tem fundamento, tem inteligência, tem algo pro mais profundo. Eu acho que para a gente poder fechar essa parte aqui do comentário dessa primeira passagem, basicamente isso que eu queria comentar. Sobre os outros dois, vou falar rapidamente aqui para a gente poder discutir. Eu queria que vocês discutissem também. O que acontece? Segundo a previsão do Calvário. Essa previsão do Calvário, na realidade, é uma ratificação daquilo que os profetas do Antigo Testamento já haviam falado. O próprio profeta Elias, né, dizendo que o Messias viria, né, não seria reconhecido, fariam tudo o que quiseram fazer com ele, e ele padeceria, né, como seria o Cordeiro. Né? A gente conhece que Jesus é de fato... O que Jesus fez para poder ser pregado numa madeira infame? A gente vai pensar o seguinte, quando a gente pensa na vida de Jesus. Jesus não fez mais de uma encarnação aqui na Terra. A uma encarnação foi só aquela. A sua evolução foi em outros mundos. Ele, a gente já falou aqui, o Edson já lembrou lá no Caminho da Luz, né? Quando a nossa Terra foi criada, né? Que saiu, né? Se desprendeu lá do Sol... Ele já era aquele espírito que era preposto de Deus e já estava acompanhando para poder nos oferecer esse orbe hoje que nós habitamos. Só que tudo aquilo que aconteceria com ele já foi previsto antes dele chegar, 800 anos antes. Dizem os amigos espirituais que Jesus, para ser esse Jesus que as pessoas viram, que conviveram aqui na Terra, ele teve que trabalhar o processamento do seu perispírito, que era um perispírito muito mais adiantado que o nosso. A gente sabe quanto a gente está mais adiante, o nosso perispírito ele vai sendo mais etéreo, e ele teve que fazer um processo ao contrário. Então, para provar que a natureza não dá saltos, 800 anos já sabia que ele vinha, então ele já estava trabalhando isso para poder... A gente só encarna nos planetas quando a gente tem... Quando a gente consegue, né, trazer a nossa vibração mais próxima para aquele mundo. É assim que a gente aprende. A gente já viu isso aqui no Livro dos Médiuns, essas coisas todas. E ele sabia que essa situação ia acontecer. Alguns comentários que... Ah, Jesus sentiu dor. Ah, Jesus... fraquejou naquele momento ali, final. Olha, esse espírito é um espírito tão especial, sinceramente, porque a gente, se a gente for comparar, esse, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, é o espírito mais perfeito que aqui já esteve entre nós. Vários mártires morriam sorrindo. Né? Joana de Cusa, lá no Boa Nova, quando o Carrasco chega para ela e pergunta: esse mestre não te ensinou nada? Sim, te ensinou a te amar. Né? Cara, aquela resposta ali... Então você veja, a mulher está sendo executada. E ela vai ser executada ali. E ela já tem esse ímpeto. Imaginemos Jesus. E essa previsão do Calvário, né, que é uma previsão que aconteceria, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente vê que ele vem, ele diz o seguinte, Tito, não vim destruir a lei, Jesus não veio destruir nada. Não veio dizer nem Moisés, nem Elias, tanto que subiram com ele lá no Monte Tabor. A gente acabou de ver uma passagem com essa. Ah, eles estavam errados? Não. Mas Jesus veio ser o quê para nós? O atalho. É isso que a gente não entende. Pô, ao invés de você decorar os 10 mandamentos... Decora só dois. Qual é o primeiro mandamento lá no quando Moisés sobe e recebe lá a tábua com os 10 mandamentos de Deus, diretamente naquele processo mediúnico lá, né, escrita direta? Eu sou o Senhor teu Deus, né, que te tirou da terra da promissão, não adorará ídolos, não fará ídolos, aquela situação toda. Esse é o primeiro mandamento que está lá. Essa é a situação. E aí vem seguindo todos os demais. Só que o que Jesus diz? Faz o seguinte, gente. Vamos resumir aquilo ali. De tudo isso aqui, vamos fazer só. Ama a Deus e o próximo. Pronto. Foi facilitar. É um atalho para a gente conseguir crescer. Ao invés de você ficar não matar, não roubar, não desejar nada do outro, desejar. Então faz o seguinte. Só ama a Deus e o próximo. Se você fizer esses dois mandamentos, você está fazendo todos os demais. Então, Jesus, para todos nós, é um atalho, de fato, um roteiro, né, benigno para todos nós. Que a gente tem que passar por isso. E o roteiro, como a gente ainda necessita do passo a passo, né, para poder montar essa nossa vida, o roteiro, Evangelho, Novo Testamento. Como é que a gente vai conseguir um objetivo se a gente não tem as metas? As metas estão aqui. Se eu não sei qual é o meu objetivo, como é que eu vou chegar na minha meta? Preciso saber qual é o meu objetivo. Né? Eu tenho que ter o meu roteiro para poder ver. É o Evangelho. Então, essa passagem aqui da previsão do Calvário era a ratificação daquilo para mim que ia acontecer. Na última aqui, para a gente poder falar, vocês são 15 para as duas, né? Jesus e Pedro pagam o tributo. Essa situação de tributo era um problema seríssimo, gente. Por quê? Porque se pagava tributo para Roma, se pagava tributo para judeu, se pagava tributo de tudo quanto é jeito. Parece aqui. É. Engraçado, né? Isso é antigo, né? Eu vou continuar sendo os tempos. É. Só que eles estão sempre querendo pegar Jesus, né? E Jesus faz uma pergunta aqui para Pedro, né? Chegando a Cafarnaum, aproxima-se de Pedro os coletores de dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as de dracmas? Ele disse: sim. Entrando na casa, Jesus se antecipou dizendo: que te parece, Simão? É sempre Pedro, né? De quem recebe os reis da terra os impostos ou censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Ao responder, dos alheios, Jesus lhe disse: sendo assim, os filhos estão livres. Mas, para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e segura o primeiro peixe que subir. Ao abrir a boca, encontrará um estáter. Tomando, dá a eles por mim e por ti. Jesus não queria dizer nada daquilo que está lá. Tanto quando perguntam para ele: Senhor, de quem é justo, é lícito pagar o tributo a César? A gente não viu essa passagem ainda, né? Ainda não. Não. E o que, que ele faz? Me dá uma moeda. Essa saída De quem é esse efígie? De César. Pois dá, César que é de César, Deus que é de Deus. Pô, aquilo ali é uma saída fantástica. Jesus é um cara muito inteligente, né? Deus não vai cobrar nada da terra, Deus não está interessado nisso. Ele quer para todos nós o quê? O melhor. O melhor de nós está no plano espiritual. Então não vai cobrar isso daqui, não está se portando com isso. Aqui é só mero instrumento para a gente poder alcançar. Quando ele faz essas observações aqui, a respeito de pagar do tributo, a gente observa que Jesus, ele era um cara muito correto naquilo que ele tinha. Ele não queria desdizer nenhuma lei, nenhuma tradição. Ele queria fazer observações a respeito daquilo que ele entendia como mais certo. E, de uma certa forma, para as pessoas era a ratificação para ele poder ser chamado do Messias prometido. Né? Porque várias vezes algumas pessoas queriam que ele se revoltasse. Queria que ele dissesse que não. E se ele chegasse nesse momento, não vou pagar nada, vamos fazer, ninguém mais paga nada, seria o quê? Seria um momento para poder prendê-lo, para poder ele sair marginalizado daquela situação. Mas ele não tinha essa ideia, não queria. E eu acho que está certo. Porque se você está numa sociedade e a sociedade tem as suas leis, né, você está sobre aquelas leis ali. Né? Então, se você não gosta dela, se você não vivencia aquilo como uma coisa correta, pode até ser. Mas você tem que passar por essa situação. Por exemplo, se todos nós aqui nos revoltássemos de pagar o imposto de renda, a gente sabe que a tabela não é atualizada. É um absurdo isso. Mas, né, a gente vai dizer, não vou pagar, não quero mais pagar. A gente vai estar errado. A gente tem que brigar para que essa tabela, na realidade, ela seja atualizada, para que seja pago a justiça de quem tem mais, paga mais. E quem tem menos, não. Porque hoje todo mundo praticamente paga imposto de renda. Né? São poucos aqueles que conseguem ressarcir. Quem consegue ressarcir é porque realmente deu uma voltinha, porque é muito difícil. Hoje é mais despesa médica, né? O que você paga de colégio não abate praticamente nada, o que você paga de outras coisas, remédio e médico que abate. A gente não está sempre doente, graças a Deus. Então, fica por isso. Gente, vamos discutir aqui, vamos falar que dá para muito tempo a gente comentar sobre três passagens. Eu achei que era muito, mas a gente ainda consegue fazer algumas colocações aqui, sim. Se a gente voltar na primeira, se a gente voltar na segunda... Ninguém leu, não? Sobre o texto? Isso sobrou para você. Então, vamos fechar isso, porque as meninas... Ninguém leu? Ah, ninguém faz estudo de não, tempo. O pessoal leu, né? Leu até o... Eles leram, mas eles estão envergonhados, são novos aqui. Eu nem posso falar que eu estou no 9 ainda. Eu leio, eu estou no 9 ainda. Estou na parte paralítica. A gente não está passando, a gente não está passando. Tem que passar para você... O grupo grupo lê lá. Eu acho que foi a Simone que eu falei. Eu comecei com a Simone, que assim, como o meu entendimento sozinha é muito mais difícil, muito mais. Então eu tento, né, mastigar bem para não... É bom a discussão em grupo, Kardec sempre valorizar muito isso. Tem uma observação que ele coloca aí, que ele fala que deve ter sido incluído depois do jejum, né? Não, do primeiro. Isso é importante aqui. Na primeira. Mas as espécies não saem senão mediante oração e jejum. Isso aí é importante. Isso aí vale uma colocação sobre isso aí. É o versículo 21, do 17. Você quer comentar sobre isso? Não, eu acho que muitas coisas realmente com o tempo, como não tinha imprensa, né? Que negócio todo mundo já sabe. Algumas coisas realmente são colocadas ou são modificadas. Então é aquele negócio da razão, você sempre ter a fé, mas tirar lá, separar o joio do trigo, o que você acha que alguém incluiu ali para estimular, para seguir determinada doutrina, determinada filosofia até da época, e o que realmente é a palavra do mestre. Então realmente, alguns estudiosos até falam que 50% realmente é o que foi da época, e 50% foi incluído depois na Bíblia. Então a gente tem que sempre... Esse racional, né? Por isso que o bom senso é sempre importante. É isso que até o Cosme falou, né? Nessa parte da, que a gente não deve só ouvir. Tem que tirar a nossa... Mas tem que ter a nossa própria conclusão, nosso próprio raciocínio, né? Para que... Até para internalizar. Isso. Né? É aquela Kardec seguia muito o método científico também, né? E lá no método científico, lá do Descartes, né? Do René Descartes, ele fala, a primeira coisa do método é nunca acredite no argumento só pela autoridade. Uhum. Sempre questione, procure saber o porquê daquilo, o contexto, autoridade pela autoridade. Não, é o que ele fala, tem que rejeitar sem mentiras a aceitar uma verdade. Exatamente. Nunca acredite de imediato. Não tem valia. Muito bom. Mas acho que vale a pena falar sobre a questão do jejum, hein? Jejum e oração. O que eles estavam querendo dizer sobre isso? Isso é interessante. É verdade. Sobre observação. Jejum de quê, né? Muito interessante isso, sim. Porque vale a pena uma reflexão. Será que é não comer? Será que é não comer? Também acho que pra gente hoje pode ter uma metáfora, mas na época ia dizer realmente uma coisa mais denotativa, né? Uhum. Quando ele fala essa espécie não sai, ele estava se referindo a ter fé, né? Sim, essa espécie não sai. Agora, só que tem um detalhe. A gente comentou aqui sobre a questão da moral, né? A questão do jejum aí, eu acho que é você se... Exatamente. Quando você faz um jejum, o que você está? Você está se limpando, você está se... Então, desintoxicando. Então, acho que tem a ver com isso aí. Para você, você tem que fazer uma limpeza para você poder conseguir manter, né? A gente falou aqui, sobre a ascensão moral, né? Para poder ter. Até que a Patrícia leu também. Isso, isso, exatamente. Mas vamos ouvir nosso amigo falar isso, porque senão você não fala. Pois é, né? Eu acho que esse texto que fala sobre o endemoniado epilético, ele é bem, bem claro para a gente poder entender. Desculpe a voz, estou com a garganta. Todo mundo, né? E para a gente poder entender a nossa posição em relação às dificuldades que nós vamos encontrar. Eu sempre gosto de trabalhar o íntimo, né? Essa espécie parece que a gente está tendo que trabalhar a nossa postura para sempre agir no outrem. Mas o nosso primeiro, está lá no Evangelho, foi lido aí, os esforços que nós temos que utilizar para demandar ou combater essas más inclinações. Foi lido? Não, você ligou? Foi lá. Então, o irmãozinho falou, cara, preste atenção nisso. Uhum. Então, a gente está sempre tentando se fortalecer para combater o outrem. Quando, na verdade, o nosso objetivo maior, e o Evangelho fala sobre isso, somos nós. Se você modifica a sua postura, se você começa a se esforçar para tirar esses demônios que estão dentro de você, seja, às vezes a gente está... Eu estava aqui refletindo sobre a nossa postura, não tem muito tempo, gente. Tem 2 dias. Quando a gente está diante de uma dificuldade, vem um abatimento e uma necessidade de... Ai, não vou fazer isso, não. Não vou mesmo, cara, não vou. Eu desisto. Aí tu começa a querer desistir, fica angustiado. Isso tá o balls, né? Isso, o coração fica repleto de... E o irmãozinho, assim, não sei se isso é uma vantagem... Ah, sua mensagem falou sobre isso. Eu não sei se isso é uma vantagem ou se isso é um problema, porque a gente não consegue tomar decisões sem que um cara venha do nosso lado e fala, o que que tá acontecendo, cara? Vai desistir por quê? Porque você não tem um carro 0 quilômetro? Porque a sua conta bancária não tá com, sei lá... Fechada. 4 bilhões? Não, ela tá virada. Qual é o problema? O que, que você tem medo? Claro que tem outras coisas que eu não coloquei lá. A gente deu uma... É, na mensagem é muito clara, muito boa. A companheira veio com muito carinho na nossa reunião de domingo e falou pra gente. Filho, tá desistindo de quê? Vamos ser claros. Fala aqui pra mim. Você tá abrindo mão de quê? Porque aqui você não disse isso. Ele disse, não, eu quero seguir o Senhor. Onde Jesus teve facilidade nessa vida? Se você me mostrar uma, eu vou te apoiar plenamente. Você chega e fala aqui conosco, não, eu quero viver as trilhas do Mestre. Pedro, eu vou te levar a lugares que você não vai querer ir. Não foi isso que Jesus falou para Pedro? Não, Senhor, bota meu filho de um lado e o outro do outro. Filha, calma. É. Não é bem por aí, não. Então, a gente... Essa é a nossa grande dificuldade, é a nossa meta. O endemoniado, assim, eu sempre gosto de buscar em mim essa dificuldade. Essa dificuldade que aparece, que tão, a cada dia está aumentando. E o irmão falou muito bem. Você, quando olha assim, foi você. Quando você olha de frente, tem um muro. Sobe a montanha, você vê a pessoa de cima do muro, parece que você é capaz de pulá-lo, não é? Aquele risquinho, o cara aqui. Fala, até dá um saltinho. Agora, quando você vai mudando a visão, vira astronauta, né? Mas é uma questão de você lidar com a sua dificuldade para vencer. Isso é o que eu entendi no primeiro texto. Então, esse jejum e essa oração, a gente nem precisa falar o que é ser jejuar, não é ficar sem comer, e nem é ficar orando lá o terço com o dedo nas bolinhas. Se isso é uma postura que vale, isso tudo é válido. Porém, a gente sabe que nós temos que ser racionais. A gente sabe que orar, o estado de oração e de vigília é você cumprir aquilo que Jesus te disse para fazer. Os irmãos colocaram 3 artigos lá que eu passei para vocês, que a gente tem que se perguntar, meu filho, guarda alguma mágoa de alguém no coração? É a primeira pergunta que vamos fazer. Os melindres hoje. Guarda a primeira mágoa de alguém no coração? Se guarda, pode esquecer. Volta lá e resolve o problema. Resolve o problema. Isso. Porque a lei é de conciliação, não adianta. Eu não falo com a minha sogra, vai ter que se falar. Porque se não fala hoje, vai falar amanhã. A lei é de conciliação. A lei não é para você voltar... E aí, como é que você foi? Pô, não falei com fulano. Chato demais, amigo, mas... Não é assim. Essa é a primeira pergunta que eu vou te fazer. Segunda, fez todo o bem possível? Se existe, você para para pensar, pronto, tem problema. Porque quando você age, você não para para refletir se você fez ou não deixou de fazer, você faz. Quando você ama, você não pergunta, hoje eu vou amar meu filho, ah, filho, hoje eu vou te amar muito. Ninguém fala isso. É. Ninguém. Então são expressões que são quase que como respirar. Você não acorda de manhã e fala assim, hoje vou dar um ar, vou engolir 145 litros de ar. Ah, agora não vou respirar mais. Ninguém faz isso. Então são esse é um automatismo. E a terceira? Você tem certeza que ninguém guarda mágoa nenhuma de você? A patroa falou que não. Não, eu falei que eu não tinha. Quem é? Aí, ó. Homelindre. Não é isso. Eu não falei isso. É ela. Oi. A gente já discutiu. Você percebeu? É. A gente tá sempre no automatismo até das reações. Eu falei isso pra ela. Falei, hoje nós brincamos. É, brincar. Aí ela deu uma resposta um pouco mais rica. Eu falei, patroa, por que você não tirou o óculos? Colocou na mesa e fez assim. O que eu falei pra você? Ah, é? Fala pra eles o que eu falei pra você. Eu disse assim. Aí eu disse assim. Vou fazer isso. É, vou usar essa palavra. Só que o automatismo vem primeiro. É, claro. A reação vem primeiro. Outro dia, o Marcos Lemar falou isso. Ela responde. Ela responde perder. Não, é porque nós pensa estamos depois, sobre, né? Nós estamos sobre essa, esse reino. Ainda estamos no movimento do automatismo, não tem jeito. Amanhã, quando ela tiver mais profundamente exaurida, ou seja, jejuando desses sentimentos. Aí eu vou lembrar dessa sua saída. Não vai lembrar que a saída não é minha, olha só. Eu sempre digo pra ela que isso não é meu. Pensar, tá certo. E não vou reagir. Mas eu posso dizer que a Patrícia melhorou muito. Eu conheço há muitos anos. Ela trabalha isso muito bem. Ela melhorou? Tá trabalhando muito. Obrigada, hein? São mais de 20 anos. Eu já peguei melhorei, porque né? Ela é o Pedro. É o Pedro. É o Pedro. Só para enriquecer o comentário dessa, o Marcos Demário, que é lá da Rádio Rio de Janeiro, e ele estava comentando que o Gerson, em determinada ocasião, falava sobre adquirir virtude, e é paciência. Falou, você é paciente quando você consegue repetir da mesma forma a mesma pergunta. Cinco vezes. Como é que é, Gerson? Já não estava paciente. Quando você responder cinco vezes da mesma forma, sem nenhuma exasperação. Sem nenhuma exasperação para a pessoa, que significa que você conseguiu adquirir a virtude. Nossa, mas o cinco. Emmanuel, né? O Emmanuel fala menos. Tá? Você falou que tem que ter um objetivo. Olha só, o Emmanuel fala menos, tá? Emmanuel usando as palavras de Jesus. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te adoro. Daqui a 5 segundos pergunta a mesma coisa. Tu me amas? Ele, claro, senhor, acabei de falar que te amo. Na terceira vez, ele, oh, mestre, tu tá duvidando de mim. Mas Jesus vem com aquela doçura que eu não consigo imaginar. Então apacenta as minhas ovelhas. Então, se você responde 3 vezes... Coitado do Pedro. Na minha... mas a função de Pedro é uma função linda. Se você pegar essa moça tá lendo lá o livro... Vai saber da participação. Ó, gente, então é ela, entendida. Nossa. Agora ele renúncia. Paulo Estevam. Agora vai ler renúncia. É, eu acho que tem um exercício que eu pratico e que eu acho. Eu pratico por uma questão de trabalho, mas que eu estou levando para a vida. É, fora daqui eu faço o trabalho de leitora e transcritora. Né? E aí, quando você vai. Dar uma prova para uma pessoa que é deficiente visual, você precisa repetir mais ou menos umas 15 vezes a mesma questão, mais ou menos umas 20 vezes as opções de resposta. E uma vez eu estava falando isso em casa, né? Porque você tem que repetir com o mesmo tom de voz, com a mesma paciência. 70 questões. Ok. Então, esse exercício, aí você fala assim, ah, mas você consegue ser remunerado. Aí quando você faz várias vezes, não é por isso. Não é isso. Mas é um exercício. Então, essa coisa dos 5 vezes, eu acho que, eu tô falando pela questão do exercício mental. É. E da forma como você faz, porque eu... E um monte de ledores e transcritores que trabalham também, não sou única, né? Repetem a mesma questão, porque A pessoa que está do lado fala assim, ah, você leu o texto todo. Repete para mim. Aí você, sim. Aí, ah, tá. Você pode voltar e repetir para mim. Se você repete porque você sabe que ela tem uma dificuldade, hoje acontece em qualquer caso. Sim, aí é que tá. Dentro desse momento, né, no início, era porque ela tem a necessidade. Com o passar do tempo, virou um exercício. Então, vamos lá. Minha tia, surdinha. Lá, também tem dificuldade. Também tem dificuldade, mas nem assume. Muito bem, está tudo muito bem. Ah, quanto foi isso aqui? Vê para mim. Ah, foi tanto, tia. Quanto? Foi tanto, tia. Quanto? Foi tanto, tia. aí espera aqui, tipo, né? Na terceira. Aí tá, aí vem um outro, uma pessoa surtadíssima que eu conheço, que chega. Ah, vê isso aqui para mim. Tá. Ah, tá. Entendi não. Tá. Porque foi graças às dificuldades das pessoas que eu aprendi. Entendeu? E ter o mesmo tom de voz. Aí algumas falam para assim, nossa, como você é calma. Não, eu não sou calma. Eu só estou praticando o exercício. Paciência. Gente, a gente vai ter que terminar. São 2:06, o pessoal também tem horário. Vamos. Mas acho que fechou bem, né? Aí com o depoimento da Elisa também. Já tá tudo esquematizado. Tá ali o fechamento, irradiação e desencarnados. É, patrão? Edson. Desencarnado. Vamos lá então? Eu sou o senhor. E neste momento, senhor, direcionamos os nossos pensamentos ao alto. E pedimos por todos aqueles irmãozinhos que encontram-se necessitados. Pedimos pelos doentes, pelos que se encontram abandonados, pelos que não têm quem peça por eles. Pedimos, Senhor, para que essa espiritualidade amiga, para que a falange bendita do Dr. Bezerra de Menezes e todos os médicos do espaço visitem os abrigos, os lares desamparados, as penitenciárias, os hospitais. Onde houver um irmãozinho necessitado, que haja esperança, que haja amor, que haja fé, que esses amigos abnegados atuem, fortificando, dando perseverança e restabelecendo, Senhor Jesus, espiritualmente e fisicamente os necessitados. Em especial, Mestre, pedimos para os seguintes irmãozinhos: Cristiano Lima da Silva, Flávia Andréa Barbosa, Amanda Tinoco Cavalcante, Joyce Nóbrega Vasconcelos, Mona Lisa Tinoco, Flávia Conceição Costa, Théo Cavalcante Buarque, Maria Eduarda Almeida, Flávia Regina Almeida, Pedro Aguiar Gomes Monteiro, Fernando Diniz Werneck e Maria Clara Guimarães Veloso. Que todos eles recebam o necessário para que continuem vivendo a boa nova do Mestre Jesus. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Assim seja. Senhor Jesus, embora já tenhamos o conhecimento de que Tu está presente em nossa vida em cada momento, em cada passo, ainda assim, eternos pedintes que somos, Senhor, Te rogamos mais uma vez a Tua misericórdia, a energia, Senhor, que balsamiza, que tranquiliza, que só ergue a esses companheiros que se encontram, Senhor, já envolvidos ou retornados à pátria, verdadeira pátria espiritual. Envolva o Senhor no teu amor, na tua candura, na tua misericórdia. Eleva o Senhor da ilusão, do desespero, do desengano. Em especial, Senhor, particularmente aos irmãos que aqui estão listados no nosso caderno. Rubem Augusto, Gabriel Cavalcante, Adriana Tomás, Maria das Dores, Júlia de Moraes, Thalita Paiva, José Domingos, Valmira, Sinfrone, Urania Guiar, Evangelina, Arlete e Renata, Márcia, Jerônimo, Laureano, Linda, Madalena de Janeira, Anadir Pedreira, Caroline Pedreira, Vânia Veloso, bem como Gustavo Silva, e bem todo aquele Senhor que habita os nossos pensamentos, aqueles que vivem em cima dos nossos corações, sejam envolvidos com muito carinho, com muito amor nessas energias, Senhor, que esparge e nos oferece em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Adonestre, guias que sempre estão conosco também orientando esses trabalhos, esse estudo, eu quero agradecer por mais essa oportunidade que tivemos nessa tarde de hoje de aprender um pouco mais da Sagrada Doutrina, aprender um pouco mais do Evangelho, aprender um pouco mais dos passos do Mestre que viveu aqui na Terra conosco, que vive ao nosso lado sempre, e que essa semente, essas palavras de aprendizado, elas se internalizem no nosso coração, que o nosso coração seja o solo fértil dessa semente sagrada que Jesus plantou há mais de 2000 anos. Orai por todos nós, não só os encarnados, como também e principalmente os desencarnados que assistem esse estudo, que estão aqui nesse prédio. Orai por todas as pessoas do nosso Brasil, do mundo de uma maneira geral, para que cada vez mais tenhamos consciência quanto espíritos encarnados de quão grato devemos ser a essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo, evoluindo, que consigamos, Senhor, cada dia mais e mais subir um pouquinho nessa senda, nessa escada, aos poucos chegar mais perto dos pés do nosso Senhor Jesus. Obrigado, abençoe a todos nós nessa tarde de hoje, e que assim seja. Que assim seja. Agradecendo aos nossos amigos espirituais, nossos guias, os coordenadores desse estudo. Vamos em paz, Jesus nos abençoe, nos acompanhe e, se Deus quiser, a todos reunidos na próxima semana. Que assim seja. Que assim seja. Seu, é meu. Que deu pra mim que eu vou lá de cima comer? Sim. Vou deixar isso aqui com você. Quatro. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Você vai almoçar, né? Vou lá em cima comer rapidinho.